gravo de um novo teste. Hipnotiza o rato sem flauta, só com a sola gasta propagando a peste. São novas construções, alicerces, corações. Talvez eu seja só mais um peixe no mar, poluindo meus pulmões, pensando em novas formas de lutar, aprendendo a mostrar os dentes, rosnando pros tubarões. São as mesmas missões, mudando a estratégia. O drama vira comédia nas nossas televisões. O coração migra quando a mente cria regra. Sola gasta direto da fábrica de ovelhas negras. E um salve pra quem me julga, coleciona pulga atrás da orelha. Abelha sozinha não assusta, não sabe o tanto que custa acordar e não fazer o que dá na telha. História velha, cada discurso um copo de groselha. Mas chega de me ouvir falar, sei que desgasta. Basta, vou fazer jus à sola gasta. É dia de sol, já vejo a luz. Que eu faço jus à sola gasta. Nem com a barba feita e com currículo na pasta. Doutor ou cineasta, jogador ou ginasta. Um jovem letrista com sabedoria vasta. Um monstro, a multidão se afasta. Não querem amostra, façam suas apostas. O MC de festa, um poeta que contrasta com o resto, a voz rouca de um manifesto. Chega de asta, o tempo passa e testa. Observa pelas festas se você não se encosta. Fazendo hora extra na vida equilibrista. Postura posta à prova, facada pelas costas. Na mira da besta que todo erro registra. Na vida de artista, almoço é casquinha mista. Meu vô frases me empresta, no seu sonho invista. Sorria, esquece o peso que você arrasta. É dia de sol, já vejo a luz. Talvez não seja o que meu pai sonhou, ou então o que minha mãe sempre quis. Mas é como minha avó me diz: vá pelo caminho certo ou pelo que te faz feliz. Por caminhos onde ninguém mais andou, a sola gasta foi quem sempre me levou. Levanto todo dia, me espera sorrir, é dedicação. Não ouve, não fala, não vê, mas nunca deu passos em vão. Promessas não tapam meus olhos, não encurtam meus passos. Não amarram meus braços, não entortam meus passos. Linhas que entortam aço, não falsifico abraço. Malandro vacila e dorme na reta, só sobra pedaço. Na busca por espaço, luto contra o cansaço. Verdade é socorro no passo, pros falsos sobra o bagaço. Sei que faltam motivos pra abandonar o lençol, mas hoje não, mano. Hoje não, por quê? É dia de sol, já vejo a luz.